Brinque, brinque, pegue uma letrinha e construa a palavrinha. Brinque, brinque, pegue uma letrinha e construa a palavrinha. A, abelhinha. G, girafinha. E, elefante. E, papa, borboletinha. I, igrejinha. J, jacaré. F, de florzinha. P, pisada no meu pé. É tão fácil, vamos escolher. A, B, D ou N, G. R, S, X ou Z. Que palavra vai aparecer? E construa a palavrinha. Brinque, brinque, pegue uma letrinha e construa a palavrinha. U, urubu. C, cachorrinho. R, de ratinho. X, fazendo xixizinho. Z, de Zezé. M, de macaco. S, de sapinho. L de lula lelé. É tão fácil, vamos escolher. A, B, D ou N, G. R, S, X ou Z. Que palavra vai aparecer? Brinque, brinque, pegue uma letrinha e construa a palavra.